noite, Noites Metálicas mais uma vez convosco na Independente Aveiro, hoje emissão com destaque especial para The Consuming Impulse, o novo dos holandeses Pestilence. Teremos também o número 2 para a repescagem total dos anos 80. Iniciamos com dois temas dos suíços Celtic Frost, do álbum de 85, To Megatarian, e passagem já para os norte-americanos Manila Road, no majestoso Open the Gates, Witches Brew. Witches brew. lançamento do Metal de 80. Para os mais emocionados, 83 foi o ano da revelação negra divina da Dinamarca, terra do cineasta místico Carl Dreyer. Chegavam os Merciful Fate, a banda de King Diamond e um álbum estreia maravilhoso de título Melissa, Satan's Fall. We'll be right back. Noites Metálicas na Rádio Independente de Aveiro, de sexta para sábado, de meia-noite, duas. Dentro de momentos teremos aqui Rui Oliveira com a rubrica Testamento, hoje focando os norte-americanos Possessed. Testamento. A herança do metal nas malhas do passado. Boa noite para todo o auditório das Noites Metálicas. Esta é mais uma rubrica de testamento de Rui Oliveira, que quinzenalmente faz uma visita ao nosso sótão metálico em busca de uma obra importante no meio de tantas outras guardadas a sete chaves. Pois bem, se na rubrica passada tivemos que nos proteger contra morcegos e bruxarias, hoje resta-nos trancar bem as portas e fazer figas a outro malefício que nos possa possuir a alma. É que, tal como se adiantou no sumário anterior, celebraremos hoje as sete missas por alma dos Possessed. Será, portanto, hoje a dedicatória do primeiro trabalho de completa e poderosa desgraça que este planeta ouviu. De facto, palavras como brutal, devastador, aterrorizante, poderoso ou até enlouquecedor caracterizam este Seven Churches tão bem como os seus criadores, os Possessed. Saído no mesmo ano que Blinded by Blood, dos Exodus, também já destacados numa das emissões do Testamento, 1985 foi o início da corrida para o fim do século XX. Se por um lado Banded by Blood marcou um passo decisivo no som metálico mais pesado, Seven Churches veio quebrar todas as expectativas imaginadas pelos ouvintes e críticos mais vanguardistas deste som. Caracterizados por uma sonoridade grave, rápida e bastante agressiva, baseando-se num conceito macabro e de adorações satânicas, os Possessed estabeleceram o padrão para aquilo a que se batizou por Death Metal, caminho este que, a partir de Los Angeles, se estendeu por todo o mundo e cujo maior testemunho está, sem dúvida, em Miami, na Flórida, no qual bandas como os Death ou mesmo os Obituary são exemplo flagrante. Making the choice I want. Estamos a falar dos Possessed, do qual Seven Churches foi o princípio de tudo, mas não nos podemos esquecer que, juntamente com a Saudade, resta-nos a audição de Eyes of Horror, o mini-LP de despedida que culminou na verdadeira obra-prima de death metal destes quatro processos de Los Angeles: Jeff Becerra, Mike Suss, Mike Doral e Larry Lalonde, os Possessed. Disto tudo, fica-nos a esperança de que um dia os poderemos encontrar novamente, cá ou lá. Então, até ao próximo dia 20 para mais uma rubrica Testamento. Enquanto isso, tenham cuidado nas noites de lua cheia, é que eles andam aí. Boa noite. Rádio Independente de Aveiro, FM Estéreo, Noites Metálicas, segunda hora. Noites Metálicas até às 2 horas na Independente de Aveiro é o número 2 para o metal de 80. Na realidade, toda esta euforia do grande metal de 80 remonta ao ano de 83 e, de repente, saídos não sabe bem de onde, surgem os Metallica e um álbum ainda hoje alvo de culto, Kill 'Em All. everyone goes, there won't be pain.